sei se vou aguentar. Subir esta escada para te namorar. Não sei se vou chegar lá acima. E em vez de ti está a tua prima. Amanhã vou-me atirar à prima. Pois quanto mais prima, mais se lhe arrisa. Vou convidá-la para sair, mas tenho que ter muita atenção. Eu tenho que ir bem disfarçado e levar na trela um cão. Amanhã vou-me atirar à prima. Pois quanto mais prima, mais se lhe rima. Amanhã vou-me atirar à prima. Pois quanto mais prima, mais se lhe rima. Estava tão bem no quentinho, e ela em mim toda enroscada. Não é que a merda do cão te dá uma dentada, te dá uma dentada. Amanhã vou-me atirar à prima. Pois quanto mais prima, mais se lhe rima. Amanhã vou-me atirar à prima. Pois quanto mais prima, mais se lhe rima. Oh prima, oh rica prima, faz tudo o que eu não te ralho. Dá-me lá dois beijinhos que eu tenho que ir para o trabalho. Oh prima, oh rica prima, faz tudo o que eu não te ralho. Dá-me lá dois beijinhos que eu tenho que ir para o trabalho. Oh prima, oh rica prima, faz tudo o que eu não te ralho. Dá-me lá dois beijinhos que eu tenho que ir para o trabalho. Oh prima, oh rica prima, faz tudo o que eu não te ralho. Dá-me lá dois beijinhos na cabeça.